seu irmão. Sofrimento, tristeza, mais motivos pra sorrir. Nós também tem, por incrível que pareça. Mas pera aí, não é tirando, não leva mal. Mas a alegria verdadeira é tá longe do mal. Sem precisar dar um tiro pra chapar o coco, sem precisar ver a desgraça do outro. Quem não quer, eu também quero viver bem nessa terra. Mas enxergando que é de mais valor, se não já era. Pois passa os dias e os anos e a mesma coisa. Muitas mães pagando o preço da saudade pela vida louca que o filho escolheu. Fim de semana na balada, correria, treta errada, caixão e pop na quebrada. Nas cadeias tá mó veneno, tipo ali no CDP. E ainda tem uma pá de moleque a se envolver. De um lado, do outro tem exemplo de monte. Mas prefiro tá com os clientes, tô de cabeça nesse monte. Eu sei que o fardo que eu carrego, se Deus permitiu tá com ele, é porque eu supero. Não tá fácil pra ninguém, meu amigo. Mas será que vale a pena sair dando tiro, meter um assalto? Mandar descer os quilos. Pelo que vejo, não, irmão, o bagulho é sinistro. Deus pode te ajudar, mesmo parecendo impossível. Pode acreditar, irmão, que você tem motivos. Deus passa a rir, passa bem em mim. Pelo sangue de Jesus. Deus passa a rir, passa bem em mim. Pelo sangue de Jesus. Tanto que eu te almejei, tanto que eu te desejei, tanto que eu te procurei, mas nunca te encontrei. Tantos lugares que andei, até pensei que te achei, mas me enganei, me decepcionei. E hoje sei que pra te encontrar não é do jeito que eu quero. Enfim, no álcool, nas festas, dinheiro ou coisas assim, que te traz uma paz passageira que logo chega ao fim. Hoje sei que você sempre esteve dentro de mim, escondida no fundo do meu coração. Depois que te encontrei, minha vida virou uma canção contínua que nunca para, nunca se acaba. Por isso minha alma não desfalece e não desaba em lágrimas constantes que se tornam um mar de solidão, de angústia, de tristeza, rancor e depressão. Mesmo que o homem impiedoso me humilhe e me pise, mesmo que o mundo inteiro se abale com esta crise, a tempestade pode durar, mas não vai me corromper. Pois meu coração me diz que a todo momento eu vou vencer. Isso que me traz paz, saber que sou capaz de lutar pelos meus ideais, sem olhar pra trás, sem olhar os defeitos de ninguém. Plantando bem pra colher o bem, só assim que eu vou além. Muito tempo demorou, mas consegui te encontrar. E hoje que eu encontrei a paz, tenho motivos pra comemorar. Deus passa a rir, passa bem em mim. Pelo sangue de Jesus. Deus passa a rir, passa bem em mim. Pelo sangue de Jesus. Vários vem pra atacar, vem pra tirar a paz, vem pra atormentar, nos jogar para trás. Tem quem tira vantagem pra nos deixar no preju. Faz o ruim de quebrar, é a rapa da zona sul. Meu povo é resistente, entre a maldade residente. Entre tantas lutas diárias, são resistentes. Meu povo é guerreiro, flecha na mão do arqueiro. Carta para as nações e não pro bueiro. Aguenta toneladas, muitos não aguentam uma grama. Trampa mesmo doente, enquanto uns fica de cama. Antepassados prosseguiram, ralando e cantando. Mesmo não tendo, dão um jeito e vão improvisando. Não tenho muito, mesmo com pouco, eu tô de boa. No calor, tô na rua, no fiozão. Tô de touca, tudo suave, na nave, firmão. Rola mó som, no percurso cantam juntos sem errar o tom. O processo é lento, mas nós somos veloz. Motivos pra sorrir, porque Deus é por nós. Adaptado à realidade, é desse jeito. Motivos pra sorrir em um mundo imperfeito. A força não vem do espinafre de porção. O sorriso não vem do stand-up do Faustão. Meu povo dança bonito, eles fazem a cena. O Senhor fortalece e prepara pra arena. Deus passa a rir, passa bem em mim. Pelo sangue de Jesus. Deus passa a rir, passa bem em mim. Pelo sangue de Jesus. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na